Em Transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar, com Ricardo Mariano e Ricardo Carvalho. Primeira emissão de 2014 do Em Transe, já sabem, durante 60 minutos uma sessão de audio-hipnose aqui na Radar. Os primeiros 30 são conduzidos por Ricardo Mariano, a última parte é realizada e apresentada por Ricardo Carvalho. Começamos com o cantautor escocês Gareth Dixon. O seu último registro de monta foi editado pela 12K, a editora de Taylor Dupree. Um disco feito de muitos silêncios, sempre pautado pelas cordas da guitarra, quase sempre com palavra, à exceção de Happy Easters. É um dos temas do disco que abre a emissão de hoje, chama-se Quiet Away Away. Gareth Dixon e a sua inebriante guitarra, no início do Em Transe de hoje. Boa noite, bem-vindos. Abrimos com a música de Gareth Dixon e continuamos com ele e igualmente Gavin Stewart na bateria, Al Stewart na guitarra e no baixo e Ross McKenzie igualmente no baixo. Eles chamavam-se Blanic, primeira banda de Gareth Dixon. Exploraram o pós-rock e também alguns dos temperos do sadcore ali no final do século XX. EP homónimo para Blanic. Ouvimos Trip in a Blanic, um dos temas reeditados em formato digital no final de 2013. E continuamos com a música do canadiano Jordan Sauer. Ele que junta gravações de campo e fontes eletrónicas, sons de guitarras, pianos, violinos e outros instrumentos de corda nas coisas da música, chama-se Siggy. Ouvimos Rain Drone do EP Athabasca. Entramos já na música de Orla Wren. Ele tem o nome próprio de Tui, britânico. A ele se juntam para executar alguns instrumentos em The Blizzard That Birthed Her, Aaron Martin e Znaj Dui. Ouvimos e vamos seguir com Five Acre Ladder. Thank you. Altura de encerrarmos esta primeira meia hora do Em Trans, depois de Five Acre Ladder para Orly Ran. Seguimos com algumas das faixas nunca antes editadas e outros temas remisturados, tudo em Horror Vacui, uma espécie de celebração de uma década de carreira do alter ego de Ben Lucas Bison. Falamos de Ack, ouvimos Relay e terminamos com uma estreia por aqui, da Grécia, Dalots, a música de Maria Papadomanolaki, ela que vai explorando a música ambiente com o pós-rock, muitos instrumentos de corda em Ancestors. Vamos terminar os 30 minutos iniciais do Em Transe de hoje com Staircase. Damos a vez agora ao Ricardo Carvalho. Em Transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar. A segunda parte desta emissão de Em Transe A começar com a coletânea que marca o 5º aniversário da editora Erased Tapes, casa de nomes como Peter Broderick ou Nils Fram. Aqui temos um conjunto de 5 7 polegadas, resumindo um total de 10 temas, entre eles este Walzer für Robert, de Anne Müller. Entretanto, os sortudos que conseguiram pôr as mãos neste item de coleção puderam, a partir da véspera deste Natal, descarregar a coletânea em formato digital. Agora, seguimos no território do Dark Ambient com o artista sonoro sediado em Atenas, Yar Moff. Thank you. cercle. Elles étaient excentriques, gonflées, ovales. On pouvait les faire apparaître au moyen d'artifices géométriques, comme le résultat d'une combinaison de cercles, mais seulement à condition de renoncer à toute ressemblance avec la réalité physique. Começamos então esta segunda parte da emissão de Em Transe com a coletânea que marca o 5º aniversário da editora Erased Tapes. Ficamos com Anne Hüller, ainda Yar Moff com Financial Glam, um single que não passa ao lado dos tempos turbulentos que vive a cidade em que reside, Atenas. Aliás, o próprio título deste lançamento, Financial Glam, bem como o lançamento anterior, Commercial Mouth, revelam o modo como os fenómenos ocorridos nos últimos tempos por terras helénicas influenciaram o artista. Depois voltamos ao universo rico e chiaroscuro de Felicia Atkinson e o seu projeto Je suis le petit chevalier. A voz sussurrada servindo como guia e base para múltiplas camadas de eletrónica, resultando num som complexo e cheio de detalhe. E terminamos com mais uma amostra da coletânea comemorativa do 5º aniversário da Erased Tapes, com mais um dos nomes do seu roster, neste caso um dos mais conhecidos. Falamos de Olafur Arnalds. Já sabem, alinhamentos e podcasts podem ser consultados e ouvidos a partir de radiotrans.blogspot.com. Eu e o Ricardo Mariano voltamos na próxima terça-feira, a partir da 1 da manhã, aqui à Radar, para mais uma emissão de Em Transe. Boa noite e até para a semana.